West Sox, Meter, Echo 1131, Echo 138, dip on board, part hour, endurance of the next month. The taxi, I'm in April, India, and hold point Alpha, runway 10, and then call tower 118, dismount 95, altimeter 0016. Cleared by April, India, Alpha, 1 star, tower 118, dismount 95, call 116. Graus com 10 nós, a linha decola. Puxa no lugar. Salvador, muito bom dia, tá 3601, Congonhas 340, tem a informação Foxtrot, pronto, cópia, posição 03. 3601, autorizado para Congonhas 360, unido, decolada 10, com suspensão da saída da AEL, Leda, Motiva, onde prossegue a Pesolô 10, Bridge a Pesolô 6, Bravo até o Zulu 13. Aciona 54. 50, no transponder a frequência do controle, 119.8. Autorizado Congonhas, São Paulo, nível 360, decola 10 com curva à direita da El Leda Motiva. Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Del Zulu, Prive, aciona 5450, controle 1-9-8, confirmando posição 04, dando 360. Proteja mais correto, paciente, chama quando pronto depois. Chamará, 60. Controle 1-9-8, gol 1-1. 19-8-9-1-1. Delta 3601, posição 04, perfeitamente. Autorizado, está gastando mais de chametaxi, tá? Autorizado, chametaxi, 3601. Delta 3601, 161 a bordo, 4 horas, galeão para ataque. Alfa, ponto de espera 1285, 1016 Norte, metro Bravo, até a próxima. 16 e Alfa, ponto de espera 1895, até a próxima, uma boa semana, 1360. Solo na escuta do Mike Zulutango. Prossiga, Mike Zulutango. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque, pátio 3, para o finger de número meia dúzia, pátio 1. Está autorizado, reporte ao termo. Confirmação na matrícula de chamada, Mike? Mike Zulutango. Diga a linha de colação, certo? 360. Decolou 03, chame o controle 19.8, bom dia. 198, bom dia, 360. Salvador, bom dia, eu atuo ao Romeu. Bom dia, prossiga. Solicito autorização para giro de motor e marchamento por 3 minutinhos. Coordeno com a infra-aero, reporte ao término. Solo, é o Mike Zulu Tango retornando. Prossiga. Informando, senhora, o término do reboque, gate de número 6. Obrigado, bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia. O Ocean é 6251, centro da Golfo, Paraquara 3360, Salvador. Bom dia, 6251, para Guarulhos, confere? Está pronto para quatro. Autorizado para Guarulhos, 360, decola da 1-0, contra o perfil da saída da Euleda Motiva, onde intercepta Pesulu 1-0, brilha Pesulu 1-6, Bravo Céu Zulu Trigo, conforme rota prevista. Aciona 5456 no transponder, no 208 é a frequência do controle. Poderia apenas confirmar o transponder? 5456. Autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360, da Caldona 0, primeira curva direita, da EAD da Motiva. Bom dia, Pesulu, 1-0 até Bridge, Pesulu no meia, Bravo até Zulu, direto Trive, direto posto após compacto. 5456 transponder e o controle de saída 120, decimal 80, Oxenéia 625. A frequência do controle é 119, decimal 8. Confirmando, 119, decimal 8, Oxenéia 625, muito obrigado. Chame quando pronto para o push. Tomará no 05, Oxenéia 625. o serviço do cheque de motores. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Edu. solo. Alô, Salvador, chegando em casa. 251, 05, fui da cena. Autorizado, meu táxi. Autorizado, meu táxi.